Com seu poder um paralítico curou. Com sua palavra pães e peixes multiplicou. Príncipe da paz não tem igual. O poder de meu Deus é sobrenatural. Mas o maior milagre é perdoar. Ninguém consegue me explicar como ele pôde tanto amar. Esse amor não tem limites. Esse é uma batalha contra o mal. Igual a ele não existe. Ele é sobrenatural. Batalha contra o mal, igual a